Yeah. Cães de Rua 2015. É desse jeito. Acima do limite, fora do controle. Sou eu na pule, não tem quem me segure. Chegando mais uma vez pra abalar o sistema. Agora bem consciente, maluco, eu sou problema. Preto de atitude que não se ilude com a mídia. Cachorro louco, vamos fora da vida bandida. No bote tá ligado, é meu nome chegado. Se as pilantras não cola, aqui é embaçado. 360 graus de destruição é o que vai te atingir. Se cuidar, vacilão, o papo é de ladrão. A atitude é de homem. Se você treme na base, segura a bronca ou some. Sucuro e o periférico que o veneno destilha. Cães de rua, o nome da minha quadrilha. Mano, Tchulu, Jeff e os mano tá ligado. A trilha é hip hop e o estilo é pesado. Terrorista do gueto, Adolf Hitler negro. Chegou sua vez, burguesia, sou o seu pesadelo. Corre enquanto é tempo, abram as portas de emprego. Antes daquele assalto que alguém te senta o dedo. Para te conscientizar, minha ideia é mil graus. Sou anjo negro do bem, na batalha contra o mal. Pra defender o hip hop, eu entrei nessa guerra. Se você quer saber, eu também sou sem terra. Sem teto, sem grana, sem nada a perder. Eu sou o preju, se me deve vai saber. Acima do limite, fora do controle. Acima do limite, fora do controle. Acima do limite, fora do controle. Acima do limite, fora do controle. Acima do limite, fora do controle. Do controle, quem mata, desorregaça, perdoa as matas. Joga na chapada sem direito a nada. Tira na calada, você não vê nada. Tá penetrando seu cérebro, forma invisível. Do tipo, do tipo, do tipo, do tipo, do tipo. De um vírus, você já não é mais doce. Senso grito, metabolismo distorcido. Criou-se no ambiente de vivido. Se para, penso, logo existo. Se exige, já levou um tiro. Virou bicho, cara, boca do lixo. Boca fechada, entra mosquito. Quem diz isso, vou zoar, onde eu convivo. Mas muitos intelectuais precisam disso. Mataram muitos meus amigos. Capitães assados, só moral. Capitães assados, é espiritual. Mudou de corpo a poucos, ficou louco. Caminho de força, remédio pra estresse. Misturado com aguardente, derreteu sua mente. Virou detento do sistema, retido pelo vaso escuro. Sou no sopa, quem chorou, então respira fundo, dança, ritmo dos robôs. Você sufocou, se dopou, com muito que te empurrou. Se ampar na madrugada, pedra virou um caos, uma quebrada. Monstro, vampiro, virou seus inimigos últimos. Enquanto isso, acho que é só avisar. Se você todos rebolar, ou se pipocar. Vomitar frituras cancerígenas, comidas, toxinas. Onde as sinas dos indivíduos terminam nesse controle de qualidade. Onde lucro para as pessoas da humanidade. Os intocados estão na toca, enquanto sem jorra. É foda, foda, foda. Os irmãos não acordam, me defendo, tento também ter um veneno. Quem sabendo que alguns malucos dizem que eu parei no tempo. É foda, doutor Bossas, estou as mais só viagem. Parado e olhando para trás, não rodo vida de vista. Esse psique de mente zica, muito por seus ciclos. Andarilhos sinistros, minhas ideias vão para o infinito. Se esbarra na sociedade dos vazios. Acima do limite, fora do controle. Acima do limite, fora do controle. Acima do limite, fora do controle. Acima do limite, fora do controle. Sem controle, sem limite, meu rap insiste. Toma de ação, no mundo cão, meu coração. Jeff Preto, também do gueto. Cê torpedo, parte o torpedo. Força em ação, contra a opressão. Alienação, não, não, não. Tem que ser forte, consciente. Quem quer aprende, quem quer entende, compreende, preenche o seu vazio. Cães de rua hostil, nós tamo a mil. Pela história, pela demora, pelos cara que ignora. Ora, ora, ora, chegou a hora, essa é nossa hora. Vem, vamos embora, fazer tudo que for possível, fazer tudo que for preciso. O rap bate forte, explode como míssil. Pra quem tá revoltado, pra quem é grilado, perturbação na mente, é a real na sua frente. É nós na fissura, no apetite. Cães de rua sem controle, sem limite. Acima do limite, fora do controle. Acima do limite.